Ajuste na 011. Via Índia até o ponto de espera da 10, 2895, Oceania Meia, 321. Charlie Mike Lima, estamos em contato com a infra-aérea, autorizado Juliette, até o pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Tá, tudo bem, saída e 1075, número 3 na aproximação. Ok, 14, então, 1075. Tá, isso é porta para ingresso, 7, o quilômetro, acho. Salvador para o 35627, tem estimado para início do pushback? Então, 35627, também estou aguardando a aeronave que está ingressando agora no pátio 3, só que a gente não sabe a remota que ele vai estacionar, por isso que eu não autorizei o pushback do senhor. Positivo, então, estamos no seu aguardo. Gente, obrigada. Solo Salvador, Gol no 649, para o pushback, acionamento 02. Gol no 649, chame para o táxi, quando é que pedir solo? Ok, gente, coordenação, chamaremos o táxi, é o Gol no 649. Salve Salvador, boa tarde, o Azul 4118, autorização de tráfego para Convim, e proposta 340, fecha as condições de serviço. Azul 4118, autorizado 340 para Confins. Eu pesulo 10 até Bridge, após eu pesulo 16, decolada 10, com primeira curva após a decolagem à direita. Saída da El, Leda após Bridge, SN 5043 no transponder, frequência do controle 119, decimal 8, Azul 4118. Eu autorizou Confins, 340. Aerovia, eu pesulo 10. Bridge, autorizou 1-6, curva da decolada 1-0, curva direita após a decolagem, da El, Leda, Bridge, controle de saída 19-8, o transponder não foi possível encontrar. Transponder para o senhor, 5043, o azul 4118. Ok, 5043, obrigado. Cotejamento correto, repassou um trapo de estacionamento, portão 03. Passo, vai que eco. Trip 5627, informo que a aeronave está ingressando no pátio 3, acabou de estar terminando o seu estacionamento. Coordena equipe de sol, chama para o táxi. Chama para o táxi, 627. 7, localizador. 7, visual para o campo. Afirmo. Vai de final, chame torre 1-1895, voo 1817. Torre 1895, 807. Gol no 07. 3-2-1, decolado de 4-9, controle 1-9, decimal 8. 9-8. Gol no 8-0-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, estabilizado pouso, pista no 0. Ok, na verdade a gente está iniciando a aproximação perdida aqui, a aproximação desestabilizada, ok? Ok, ciente. Podia informar um motivo? Tava alto aqui na rampa, o gol no 07. Ciente, só vendo 2 mil pés. Controle 1-9, decimal 8. Ok, 19-8, gol no 07. Obrigado. Controle, gol no 07. 07, suba 2 mil pés. 07, mantendo a proa, aguardando vetoração para o final ILS. Sim, subindo 2 mil, mantendo a proa. Gol no 07, obrigado. 707, vetoração final LF, sequenciamento, esquerda para o 300, limite 15 milhas afastado de Salvador nessa prova. Ok, esquerda 300, vetoração final LF, segura 807. Oeste decolada 50, controle 19, décimo 8. 19,8, obrigado. Controle, boa, é o Kilo Romeo. 5,8, autonomia 3 horas e 30, alterna Recife. 3h30, 5,8, alterna Recife, o gol no 649, autoriza ataque até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, Chame Torre, em 1,18, decimal 95, ajuste na 0,1, bom voo. Pelo ataque via Índia, ponto de espera, 1,0, obrigado, bom trabalho. Obrigada. Senhora, teve uma confusão, e o 649 também solicitou, mas não havia reportado VOV e autonomia. Reportarei agora com 105 a bordo, 2h10 Salvador. Então gol no 649. 105, 2h10 Salvador, gol no 649. Afirmo. Obrigado, dois ataques até o ponto de espera. Índia no ponto de espera, Chame Torre, em 1,18,95, ajuste no 0,1. Copiado, 18,95, contado ao 1,0, gol no 649. Positivo, senhora, quem havia solicitado era o triplo. 5627, os dados já foram passados, estamos autorizados também na sequência do gol? Afirmativo, vai seguir o gol na sequência do ponto de espera. Ponto de espera, chamar a torre 1,18,95, ajuste no 0,9. Ponto de espera, torre 1,895, ajustado no 0,9, 5627. Confirme sua autonomia? Sequência, 1,28,8. 1,28,8. 641. Jané 6314. Prossiga. Não, não tem autorização, só pelo lado da 4324, mas a gente sabe a informação da previsão para ser Teresina. Hoje é 63 no 4, qual é o destino? Teresina. Teresina. Ah, Petrolina, via Pesulu 20. Momo Flock, ainda não possuímos seu plano, quando chegar aqui eu copio para o senhor, só prepare Momo Transição Flock. Momo Orgônio 07, ainda mantém a pro? Tem um pouco mais. Ok. O 17, curva esquerda pro 210, limitado pelo curso de localização. Esquerda 210, limite ao localizador. Boa noite, 07. RIP 5446, desce 4000 pés, ajuste 011. 1011, descendo para 4000, RIP 5446. Estabilizou no LS, gol no 075. Gol 075, complete final. ILS, Chame Torre 118, desce 195. Mano. Quilo Romeosca, livre subida 2500 pés. Atenção, 2500, Romeosca, obrigado. Na 82, solo 54, direito solo 219. Direito 219, bom, 92. Acabamos de receber seu plano aqui, copia nível 340 para Petrolina. Autorizado Salvador Petrolina, nível 340, via Pesulo 20, sai da Momo, transição Flock. Decolando na 0, primeira curva à esquerda, CN5061 no transpondo. O Oceania 6314, frequência do controle 1 no 9, decimal 8. Autorizado, centro da Diana, nível 3430. E a pendura ligada, decola da 0, primeira curva esquerda, monta em bloco 0061, já responde, motor de campo. Oceania 6314, cotejamento correto, reporte de ponto Tapuche, acionamento. Voo 9280, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso nas verdes. Alfa vai reportar para ingresso nas verdes. Voo 9280, autorizado Juliette, portão 01. Juliette para o 01, voo 9280. Oi, Salvador, boa tarde, tempo 5627, pode estar dando uma alteração. Voo no 075, 120 graus, 129, autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado, no 075. 649, decolado 56, controle 119, decimal 8. 198, 649. Salvador, boa tarde, 5627, ponto espera da 190. 107, continua a aproximação, informarei que está livre. Confirmando o 5627, manter ponto espera agora. Tendo ponto de espera, 5627. Muito boa tarde, Altan 31555 no gate 05, autorização para Guarulhos 360, Cinti na Tango. Tá 3155, chegou o sol? Sim, mas isso, beleza. O tá 3155, copia Guarulhos 340. Afirmo, 340. Certo. Mantendo 2500, peço chão pela descida. Mantendo 2500, peço reporte para a descida. Parei de estar ali. Tem que agora a pista livre, é muito interessante. 5, controle 118 decimal, 119 decimal 8, TAN 3155. Após a Lopes Zulu 44, seria MAPS, poderia só soletrar M, Mike Alpha Bravo Sierra Índia? Mike Alpha Bravo Sierra Índia, afirmativo, TAN 3155. Está autorizado, 340, Salvador Guarulhos, via Lopes Zulu 44 até MAPS, decola 10, rua direita da Euleda Yotes, 5025, transponder 198, controle 3155. Tá 355, atendimento correto, reporte pronto para puxa, estacionamento, portão 05. É, mandará, pronto, puxa, estacionamento 05. Aeronave na final, ali mantém, cabeceira no 0. Toda aeronave na final, ali mantém, 2, 6, 2, 7. O solo. Solo, Salvador, gol no 075. No 075, boa tarde. Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, gol no 075. Para 2000 pés, ajuste 011, reporte no 3200. Com 1011, descendo para 2000, reportará no localizador 5446 da trip. Controle, tapa, mas Eco Delta, para ver se tem tudo na chave. Sete, Mike Eco Delta, chame torre 11895. 8954, Delta. O Xenem 321, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. 1288, 321. Mike Delta, dá presente autorizado, circuito pela direita 17, aposta para o sinal. Presente autorizado, circuito pela direita, aponta na base, da 17, papapá, Mike Delta. Índia Novembro Alfa, copiou o salvo. Alfa, o nome é o pés no corredor forte. Curva esquerda, 0171 no transponder. 47, direita. Tá aqui. E no solo 00, gol no 807, direita, solo 209. Direita, 209, chama agora a torre 118, decimal 95, ajuste no 01 para acionamento e táxi, sem jogar lembrar, fumo ou voo. Paulo, boa noite, 07, lembrando. Noite 07, boa tarde. Alfa, Juliette, portão 11, 11. Boa tarde, Alfa, Juliette, 11, 11. Fala por aí, confirmar a posição para o 0075, para a gente ver, não? O portão é 09, o gol é 075. Ah, tá, 09, obrigado. 5446. 5446, Liga LS, chame torre 11895. Torre agora 11895, obrigado, amigo. Bom final de semana. Bom. Mano, ainda o Herof tá pronto já, táxi ou pena de acionamento? Tem, já volto no táxi. Decolado 01, controle 119, decimal 9998, boa. Torre de Salvador, muito boa tarde. Eu tive 5446, estabilizado no X-Ray, campo à vista. 446, boa tarde. Vento 100 graus, 12 nós, prestado pouso, piscina 0. Teve pouso, cabeceira 10, tive 5446. 446, informa um helicóptero. Cara, está prosseguindo para pouso parado, sobre a cabeceira no 7, à esquerda, seu eixo, não interfere. Afirmativo, está saindo o tráfego 5446 da trip. Ok, na PUCA, solicita final 150, 35627. Autorizado pouso pistão no 7, o mais pro Delta baixado e travado. Só mais um instante para o pouso. O tráfego vai ingressar no pátio. Aguarde só mais um instante. No 649, autorizado, nível final 200. 200, grato, 649. Trip 5627, autorizado, nível de voo 150. 5627, ciente, voo para Aracaju, 950, muito obrigado. Voo 649, chama centro Recife na frequência 251. 251, voo no 649. Voo no 396, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 901, livre de S, centralizado no curso do outro. Ok, para 2011, reportarei estabilizado, 396. 955, está autorizado push e acionamento, chama táxi. Está autorizado push e acionamento, chama para o táxi 395. E Mike Eco Delta, frequência livre, vai estacionar. No solo ao 06, direita, 121, decimal 9. 121, decimal 9, eu repito, 5446. Negativo, 121, decimal 9. 5446. Salvador, boa tarde, trip 5446 livrou. Boa tarde, 55446. Eu sou vai táxi aí pela Alfa, até antes aqui da Juliette. O motivo é devido a táxi aí quilo fechada. E infelizmente vai ter que aguardar aí pra ingressar no pátio devido a um Airbus da TAM que tá no pushback. Prossiga até antes da Juliette e aguardo pra ingressar no pátio. Tá bom, a gente vai prosseguir pela Alfa até antes da Juliette e aguardará instruções do senhor para ingressar no pátio 5446. Cliente. Oscar. Chame para descida. Busca desça para o tipo de tráfego, frequência livre 1345, chame o retorno. E Luiz, que já avisou algum campo? Afirmativo, gráfico. Para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 18, decimal 95. 118.95, gráfico Luiz. Gol no 925, desceu para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 0 no 1. Está para 2 mil com 1 no 0 no 1, gol no 925. Estabilizou e ele é. 396. Bora 396, complete a aproximação LF, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Obrigado. Bora 925, liga LF e para 190. Bom, estabilizado no loco de outro. Tomara estabilizado LF e para 195. Volta para o visual com o campo. Lembro que Luiz, que ingresse final no 7, na terceira milha inicia espera. Devido 737 da Gol na final no zero. Será o número 2 para pouso, Bravo Kilo Isk. Ciente, é o número 2 para pouso, vai fazer espera 3 milhas da 17, Bravo Kilo Isk. 43, 35, 44, aí, obrigado. Sol Salvador Azul, 4 ano no 8, está pronto para push e acionamento na 3. Ciente, Azul, 4 ano no 8. Temos um Airbus da TAM taxiando agora pelo pátio. Assim que o tráfego liberar na Índia, ordene com a equipe de solo, inicie o push e chame para o táxi posteriormente. Ok, vou coordenar com o pessoal de solo então, a respeito do tráfego que vai entrar na Índia. Após chama para o nosso táxi, Azul 4118. Afirmativo, é um Airbus da TAM. Salvador, Azul 69 no 8, 198. Azul 69 no 8. É o controle Salvador, sem identificação. Esse mantém o 050, estiver na marca. Foi uma mensagem reportada, perdemos o nível, 69 no 8. Nível 050, 050 na chegada mais. Azul 69 no 8. Para 1.0, chegada malha, 19 no 8, reporta o seu contato com o 500. corrente, só confirmando a descida para o 050. Nível 050, estamos recebendo o senhor em reportado. Foi 137, gol na final, a Lima tem. Corrente, revisual com tráfego após, a Lima tem 3-1. Gráfico Luiz, clive final no 7, aguardando autorização de pouso. Clive final no 7, vai aguardar autorização para pouso, gráfico Luiz. Mike Quebec, para Cairu Lorenzo, aponta a cópia. Autorizado, Cairu, mil pés, corredor, o Axé, decolagem da 1-7, curvará direita após, controle, 1-9, decimal 8, a torre, 18, decimal 9-5, transponder, é o padrão, 0161, Vitor Maikevec. Solo 7. Pelo 396 no solo 12, direita 121, decimal 9. Direita 21, não, não. Salvador, boa tarde, gol no 925, estabilizado no final. 925, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguardando pista livre, 925, eu vou. Na 3155, vento 100 graus, 1 a 12 nós. Autorizado a colagem pista 10. Meia. Boa tarde, está livre o táxi Alfa Juliette, gate 8. Alfa Juliette para 8, 39. Solo Salvador, o azul 4118. Está pronto para táxi POB de 101. 3 horas e 20 na autonomia, altera galhão. Copiado, 4118 do azul, táxi à direita, ponto de espera da 101895 é a torre. Boa viagem. Ok, táxi à direita, até lá o ponto de espera da 10, lá chama a torre 1895, bota lá. Desceu para 2 mil pés, o time é em Salvador, 1-0, 1-0. Livre ILS, vamos estabilizar. Primeiro Alfa, para ingresso. Autorizado, reporte alinhado e pronto. Time em Salvador, 1-0, 1-0. Livre ILS, rei. Informe estabilizado no localizador. Autorizado 2 mil pés, 1-0-0, autorizado em 71, 9 e 8. 1-9-5, pouso autorizado, pista no 0, 110 graus, 1 a 12 nós. Pouso, 1-9-2-5, pista no 0. Então 3-1-5-5, 1-9, decimal 8, aos 1-4. 9-9-8, grato, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, o azul 4118. Ponto de espera no zero, pronto. Cliente do azul, mantém ponto de espera, aguarde estações. Mantém ponto de espera, aguarde. 155, contato radar de decolagem, mantenha 340, após 2 mil direto Leda. 340, após 2 milhas direto Leda, 3-1-5-5. Azul, Lima tem após o gol. Após o gol, ali mantém o 4-1-8 azul. 5627, chame Recife, 1285. 1285, boa. 314, portão 10, tá autorizado, chame táxi. Direito 125, Alzuno 6, direito 1210, Fonato. Espera só mais um instante para decolagem. Direito 125, Pedro Mora, pode. Salvador, boa tarde, 5364, aciona a identificação, desce e mantém 040, chegada bom. 040, Alfa livre decolagem 17, 110 graus, 14 nós. Essa parte do localizador, X-ray. Solicita prosseguir no ILS X-Ray sem glide. Afirmação, 998. Na livre aproximação, ILS X-Ray sem glide. Fome estabilizado com localização. Afirmação, 998. Uno 8, Azul 8, 1, 1, 9, decimal 8. 198, Azul 4, 1, 8. Controle Salvador, Azul 4, 1, 8, saída da EL, passando mídia espécie. 4, 1, 8, contato radar na decolagem, tudo mantenha 3, 4, 0. Após 2 mil pés, direto letra. É, subindo direto pro 340, após 2 mil pés, direto Leda, Azul 418. Primeira Alfa decolou Zuno 9, permanece no setor com 360 pela direita, devido à aeronave na aproximação para 10, aguardando para cruzar o campo, ok? Paciente, irá permanecer no setor. Realizando curvas à direita, aguardando instruções da torre em Vila Vender Alfa. 15, alternando Recife. Gente, eu chamo a 6314. Táxi pelo pátio, porém fique atento a um Boeing da Gol. O tráfego está parqueando aqui no gate 05. Assim que o mesmo completar o parqueamento, prossiga o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. É uma boa viagem. Estimativa observando o Gol que vai ingressar para 5, a gente inicia lentamente, 1895. Obrigado, boa tarde. Boa. Utilizado, ao seu menor da noite. 1998, complete a aproximação, ele é X-Ray sem o glide. E chama a torre, Salvador, é 1895. 1895, azul 69, 18, obrigado. Se afastar da 10, se preferir curva pela esquerda, tá autorizado. Então, curva esquerda, ainda não verá o FA, aguardando instruções. Apenas um tráfego da azul, já passou o externo, Após o tráfego, vou autorizá-lo pelo litoral, cruzando a final 28. À disposição, União 90 Alfa. Está em treinamento aqui, aluno iniciante. 360 até colabora. Iniciante. Azul 6918, na escuta? Na escuta, final, tem baixo trabalho, alfa pista, gravado 8. Livre pouso, 100 graus, com uma dúzia nós. Azul 6918. Barra Grande, Siri, autorizado 1000 pés, no corredor Axé. A decolagem é da 1-7, curva direita após. O controle 1-9.8, a torre 18-9.5, o transponder é o 01-1-7, Fox Tango Oscar. Frequência livre. Correto, Fox Tango Oscar, chame a torre para acionar. Tem um bom voo, até a volta. 18, general. Fox Tango Oscar, já acionado? Chame táxi. Gente, o Xené mantém a ponto de espera, aguarda um instante, devido ao aeronave cruzando o eixo de decolagem. Tá sim, 3-1-4. Xené, quem chamou o solo? E o Charlie Mike Lima, aguarde um instante pra cópia, o senhor tá em qual pátio? Ok, pátio 3, aguarde um minuto para cópia. Aumenta até 3 mil pés, 3 mil pés com 1.010 knots. Opa, Celso, regresso. 01, porém encontra-se ocupado, aguarde antes da Juliette a definição de um novo gate. Autorizado via Alfa, vai parar no Juliette e aguardando autorização, azul 6-9-9. O Papa Charlie Mike Lima, cópia. Autorizado, Congonhas, São Paulo, o nível 430, via Pesulu 21. A decolagem é da 10, a curva à direita, subida Arbó. Após Arbó, DCT Elefa, a interceptar Pesulu 21, controle 119.8 e o transponder é o 5065. Pedro Axé, escuta. Corredor só, sempre na escuta, Índia November Alto. Correto, Charlie Mike Lima, chame quando pronto para o acionamento no pátio 3. Pode repostar, o Charlie Mike Lima. 9918, prossiga para o gate 3, via Juliette, 03. Gate 03, via Juliette, Azul 6918. Gente, 1.000 pés, condições visuais. Corrigindo, 1.500 pés em condições visuais, altímetro em Salvador 1.010. Na minha escuta permanente, informe livrando o sobrevoo, o setor de sobrevoo, até os Casulu. Até os Casulu, pode manter mil, né? 1.000 pés, tá livre. Eu gravo. Três no quatro, observa a gestão de curva esquerda após 2.000. O tráfego está afastando no litoral, está 1.000 pés. O vento 110 graus com 1 a 12. Afirmativo, iniciando o 6314, vou observar os 2.000 para a curva esquerda, tem tráfego visual. Livre, Fox Tangosca. 90 90. Guará 190. Já está descendo para 3.000, ajustado 10 10. Guará 10. Cinco 364, curva à direita, na Pro 210, aguarde um último vetor para interceptar o localizador. 210, 364. Axé 198, prossegue, bom voo. Prato. É, para aproximação primeiro. Aqui a gente está visual, aqui a gente tem condições de aprovar já o sinal aqui, o externo aqui da 1.0. Gente, dentro de 1 minuto, no máximo, o senhor irá interceptar o localizador, aguarde. Seria confirmar o motivo da vetoração, então? O senhor iria interceptar o localizador a 1 milha do marcador externo, uma prova mais suave. Controle, boa tarde, Oxané 6314, decolou, vai livrando 2.500, curvando à esquerda, quando possível direto Petrolina. Aguarde, Oxané 6314. Trip 5364, agora para o localizador esquerda, proa 150, informe estabilizado. 150 para o Trip 5364? Afirmo. Para 150. Xanem 6314, contato radar na decolagem, submantendo 340, saída Momo. Na saída Momo, então, 6314. Tangosca decolando 17, com o perfil da Xé mantém. Tangosca, corredor Xé no pés, informe fora do ar. Parou na barra, reporta na borda. Estabilizado 5364. Tipo 5364, complete a aproximação, aliás, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. 198, 5364. Torre Salvador, 5364. Confirma? 5364. Baixar travado? Baixar travado. Pouso autorizado, pista 10, 110 graus, 1 a 12. Autorizado, 5364. É o 3. 3360. Prossegue na UP Zulu 16 até Belo Horizonte. Após BH Trive e após Trive Pirassununga. Está confirmando após Trive Pirassununga. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge para interceptar a UP Zulu no 6. O controle 119.8. O transponder 5102. Correto, e chame no gate 8. Quando pronto, gol no 399. Ok, boa tarde, Gol no 925. Já possuímos aqui o nível 360 aprovado. O senhor aceita? Aceito. Está autorizado então, Brasília, o nível 360 via Pesulu 17. A decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor DCT Alefa, vai interceptar Pesulu 17. Controle 119.8. O transponder é o 5117. Ok, autorizado 360 para Brasília. Pista 10, sua direita, saída Arbor. Arbor de CT, Elefa, intercepta pelo 17198, 5117, transponder, Gol no 925. Correto, Gol no 925, chame para o push e acionamento. Para o pronto, 925. Gol, permanecer na linha do Golfo até o Redentor. Índia November Alpha, fique atento a tráfego do Hotel Oscar Zulu, Bravo Hotel 06, mantendo 500 pés, evoluindo na linha verde, a 500 pés. Posição de 11 horas, 4 milhas. Está atento o tráfego, porém não visual, vai se manter sobre a linha do litoral, Índia November Alpha em manobras. Opa, tudo bom? Voo, estamos aqui na linha do litoral. Salvador, boa tarde. 3560, informação, tanto. 3560, assumi a identificação, vê se mantém o 050, chegada à área. A maré é 050-03560. Varal no 0, estabilizou no Salvador. Varal no 0, complete a aproximação, chame a torre Salvador em 198.95. Por isso, 360, via Pesulu no 6. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119.8, transponder 5073. Paciente autorizado 360, via Pesulu no 6, decolagem da 10, curva à direita, saída da El, após Leda, após Bridge. 198 ao controle, 073 no transponder para o Gol 980. Correto, Gol 9280, chame para o push e acionamento. Vamos lá para o push. O Trip 5364, observe o Citation na esquerda. Assim que o mesmo livrar o eixo da Juliette, o senhor prossiga para o Pátio 3. A posição é a quarta do Pátio 3. Pátio 3, posição 04, após o. Por favor, é o Tango 145, informação Tango para o Galeão 380, 3014. Tango proposto 400 para o Galeão, pronto para a cópia. Que é, foi compreendido aí apenas o Charlie Oscar Alpha, é isso? Chamou o solo? Negativo, é o Gol 1077 para o Galeão, pronto para a cota. Ok, o Gol 1077. Autorizado o Galeão, o nível 360, via UP Zulu 10 até SMAP. Após conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5105, o gol no 077. Feito autorizado ao 360 via rota do plano, para Zulu 10 até SMAP, depois prossegue via rota, decola da 10, curva direita após decolagem, saída da El, transição Leda após bridge, controle 119.80, auto transponder 5105 para o gol 1077. Correto, gol no 077, chame pronto, no gate 11. Pronto. Salvador, boa, o TAM 3145, formação Tango, nível de voo 380, Galeão, na sua escuta para a copa da autorização. TAM 3145, boa tarde, autorizado Galeão, nível 380, via Pezulu 10 até SMAP, após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto bridge. O controle, 119.8, o transponder é o 5114. Galeão 380, da El, Leda, bridge, decolando da 10, com curva à esquerda, 19.8, o controle 5114, é o transponder, da 3145. Correto, chame pronto, no portão 6, TAM 3145. Obrigado. Afro de mar e dente, tá no ponto de altitude 223. Desce e mantém o 060, passarei do 2231. 060, 2231. Ano 755, acione identificação, desce e mantém o 040, chegada bom. Qual o número de pouso do 233? A gente gostaria de voltar para presente para poder fazer. Para poder levar a perna de Itaparica, se não fosse problema para o controle. Obrigado. E somente mantenha a malha, assim que possível será autorizado. Voar Itap. Para o sequenciamento, mantenha a Prodimalha. Ok. Se não tiver problema, a gente manda a Prodimalha e reduz a velocidade, sem problema. Até mais, possível ser autorizado. Assiste, 2231, vai manter mais. Controle, até o Cando Lua, está 6 milhas, os outros para pouso mais, mas. Sente, aguarde a mudança da frequência, até o Cando Lua. Aguardando a frequência, até o Cando Lua. Oscar Zulu, chama a torre em 1895. 1895, gato, obrigado pela colaboração. Boa tarde, Papa Tango, Oscar Zulu. Zulu, informe curta final do, da Rimar. Curta da Rimar, informará o Oscar Zulu. Nossa, bravo, presente pés na minha escuta, informe final para pouso. Controle, boa, cara, mais clima para frente. Papapá, Charlie Mike Lima, contato radar na decolagem, submantém o 430, saída Árvore. Ok, acendendo ao 430, subida Árvore. Comandor, gol no 0775, ele é 1-1 para o pushback até 90. Comandor, 1-0, livre LF, fomos do Brasil. Manso Cabral, me informa 15 milhas afastado de Salvador. Romeu Oscar Bravo. Mara, até o Salvador. Aponte solo controlado, vento em Salvador, 110 graus, 1 a 12, até o Salvador. Controlado e apontará com o Oscar Bravo. Papá Romeu Oscar Bravo. Fome é 1 a 5 milhas afastado. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo, chama o retorno. Vou no 755, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1-0-0. 3-0-0-0, 1-0-0. Voo no 395, assinei a identificação. Vê se mantém o nível de voo 070, chegada Mário. 070 Mário, 395. Está 3145. Aguarde. Ok, você inicia de imediato? O TAM 3145. Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Tamará, 3145.